que já temos e que nos aguardam no mundo maior. Mas eu vou tentar resumir em cada tópico algumas dessas alegrias. Não será suficiente o tema para nós abordarmos todas elas. O segundo motivo seria a reencarnação, que o Espiritismo vem confirmar. E eu me recordo de minha mãe em Fortaleza, ela sempre me dizia: Neno, eu queria tanto voltar a ser criança, porque eu era tão feliz ao lado da minha mãezinha, enquanto brincava com meus irmãos, eu era plenamente feliz. E quando eu me tornei espírita, um belo dia eu cheguei para elas: mamãe, tem uma ótima notícia para lhe dar, a senhora vai ser criança de novo, receberá o carinho, o amor da sua mãezinha, a amizade dos irmãos, a orientação segura do pai, teremos a oportunidade de brincar de novo, porque quando nos tornamos adultos, parece que esquecemos da importância da alegria. E Frederico Menezes diz que a alegria tem tudo a ver com o Evangelho, com a Boa Nova, que o Cristo nos falava: deixai vir a mim as criancinhas, porque se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, não entrareis no reino dos céus, mostrando a importância da brincadeira, da espontaneidade, da simplicidade que as crianças têm e que nós deixamos de lado, em nome de hipocrisia, do orgulho, de parecer santo, que não somos ainda. O terceiro motivo que nós poderíamos elencar seria a pluralidade dos mundos habitados. E o Espiritismo, no capítulo 2 do Evangelho, nos fala a narrativa do Cristo, quando ele nos diz um diálogo memorável: crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, eu já vos teria dito, mas eis que me vou na frente de vós, a fim de vos preparar o lugar, para ir onde eu estiver, vós estejais também. Nos deu a certeza da pluralidade dos mundos, dizendo que a Terra não é o único planeta do universo, é apenas um grão de areia nessa praia, nesse oceano que é a imensidão do universo, que há muitas moradas, que essa é apenas uma morada transitória, passageira. Os Espíritos dizem: vocês se preocupam tanto, sem necessidade. Uma vida terrestre é como se fosse um minuto diante da eternidade. É verdade. Uma vida de 80 anos é muito pouco comparada com a eternidade dos séculos. E a gente se preocupa tanto com coisas tão pequenas, tão passageiras. Tem um ditado que diz assim: na vida, tirando o motorista e o trocador, o resto é passageiro. Então, a gente levar a vida com mais leveza, perceber que essa escola abençoada da Terra é uma oficina, nos diz Bezerra de Menezes, que todos nós estamos aqui para sermos consertados, reparados. Se temos os doentes do corpo, temos, sobretudo, os doentes da alma. Aos paralíticos, que não conseguem dar um passo na direção do seu semelhante para lhe oferecer ajuda. Aos cegos do orgulho, que não conseguem compreender Deus através da sua obra incomparável, que temos a oportunidade de enxergar todos os dias. Temos os infartados do egoísmo, cujo coração endurecido é incapaz de acolher, de ajudar, de sensibilizar-se com o sofrimento alheio. Temos os surdos, que não conseguem escutar o apelo de tantos que sofrem em nosso planeta. Enfim, estamos todos doentes, de uma maneira ou de outra, e estamos aqui para sermos consertados. O Espiritismo vem também para nos explicar a função da amiga dor, como nos diz Léon Denis.